Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News Rio. Desejos noturnos. Ultrassom positivo. Como o médico desta mulher não sabia que ela estava grávida? Enorme ganho de peso. Oscilações de humor. Pequeno pé chutando. Bebê saindo. Nick Rivera, acusado de negligência. Um bebê! Um bebê astronauta! Ei! Oh, por acaso você já ligou uma TV na vida? É aniversário da minha mãe. E só se faz 80 anos uma vez. Ou, no caso da maioria da população, nunca. Então vistam roupas bonitas. Eu já estou usando vestido e pérolas e tenho 8 anos de idade. Não podemos ir ao aniversário dela de 81? Esse é que é importante. Por que será que visitar minha família tem que ser algo tão difícil? Porque admita, Marge, sua família não gosta de mim. Nunca gostou. Nem quando eu tinha cabelo e um futuro e um Pontiac GTO em envenenado. Onde está esse carro, Homer? Ah, eu fui a um festival de música e não consegui me lembrar onde estacionei. Estacionamento lotado. Homer, eu lamento pela minha família, assim como você lamenta por aquele carro. Ninguém ama uma pessoa tanto assim. Por favor, confie em mim. Tudo bem, mas não esqueça do sinal. Se eu puxar minha orelha, tá na hora de irmos embora. Eu troquei para a orelha esquerda por causa do que aconteceu da última vez. Adeus, fumaça. Tricotou isso pra você. Então finja que usa o tempo inteiro. Carga preciosa. Ela tem carga. Suco de caixinha. Por que eu não ganhei suco de caixinha? Porque quando ela coloca o canudinho, ela não deixa escorregar e acerta uma artéria. Nunca vou tomar suco. Parabéns pra você. Muitas felicidades de mamãe. Mais animada, hein? Muitos anos de vida. Obrigada. Jaqueline, eu peguei o dinheiro que eu geralmente dou a charlatãs e pregadores e comprei essas flores pra você. Nada supera um gesto romântico tão simples. A não ser um homem rico ostentando sua riqueza. A única coisa que eu nunca venço, competição. Ah, Jaqueline, me apaixonei por você no momento em que fui tomado pela demência. Então, para conquistá-la, trouxe um instrumentista à moda antiga. Senhor Yo-Yo-Ma. Ninguém disse que ia ter música. Sempre há um espaço para o cello. Reconheço quando sou vencido, Burns. Ela é sua. Não estou interessado. Só não queria que fosse sua. Puxa, esta é a coisa mais terrível que eu já ouvi. E eu tocava violoncelo no metrô. Bouvier. Agora sou eu! Ei, vocês dois, parem de se divertir. Vai por mim, nada do que eu fiz hoje foi divertido. Ei, ei, esse plástico está aqui por um motivo. Manter o sofá limpo. Veja e aprenda, garoto. Voilà, agora pega um simples guardanapo e... Ah, quem quer ver alguns slides de quando éramos adolescentes? Ai, papai. Aqui estão os slides. Ah, só uma caixa. 5 terabytes são mais de 50 mil carrosséis de diversão familiar. A dieta ioiô. Aqui somos nós subindo a escadaria da pirâmide do sol de Teotihuacan. Subindo, subindo, parando, subindo, subindo, estourando bolhas. Kit de suicídio assistido? Parando, subindo, subindo, subindo. Subindo, subindo, subindo. Ai, que saudade do papai. Queremos ver fotos antigas e não lembrar o passado. Subindo, subindo, subindo. Como vovô Bouvier morreu, subindo, ninguém subindo. Contou pra gente. Quer saber? Na verdade, eu não sei. Nem eu. Nem ideia. Meninas, infelizmente não contei a nenhuma de vocês por um motivo. A verdadeira história é que na época as pessoas tinham vergonha de dizer. Ele morreu de câncer no pulmão. Mãe, como pode saber disso e ainda nos deixar fumar? Pra vocês parecerem descoladas. Lisa, será que eu consigo subir nas paredes que nem o Homem-Aranha com um fixador de dentadura nas mãos? Não, da próxima vez deve esperar pela minha resposta. Sai pra lá. O banheiro da avó de vocês não é um baú de brinquedos. Analgésico. Acho que chegou a hora, querida Selma. Hora de nós pararmos de fumar. Bem, de qualquer modo, feliz aniversário. Cara, eu não acredito que suas irmãs pararam de fumar. Só espero que elas não ganhem peso. Vocês são gordas! E você é mais gordo ainda. Isso mesmo. Ninguém supera minha gordura. Ora, do neném Naná, e não durma de barriga pra baixo, ou será pra cima. Eu nunca me lembro. Seja qual for o mais confortável, não faça isso. A Extraordinária Aventura Animal de Maggie. Capítulo 1. Nasce uma amizade. Olá! Diga oi para a diversão! É isso aí! Oh, não! Hop! Nesta casa, a Maggie está segura. Departamento de Trânsito de Springfield. Chá preto, cafeína extra. Com licença, eu gostaria de uma habilitação para conduzir maquinário pesado. Não fazemos isso aqui. Por favor, para mim tudo é pesado. Não. Pet, o que está fazendo? Selma parou de fumar e nunca foi tão simpática. Sua nova habilitação. No campo óleos eu botei vermelhos e dilatados. Valeu, cara. Selma, parar de fumar não teve nenhum efeito com você. Como isso é possível? Eu até sinto o cheiro de fumaça sem ter cigarro aqui. Como agora mesmo. Talvez esteja tendo um AVC. Aromas imaginários são um sintoma. Qual é a penalidade por dirigir bêbado um trator por uma feira medieval? Não posso ajudar. Posso estar tendo um AVC. Preciso consultar um médico profissional competente. Web, doutor. Transforme sua ignorância em medo. Tenho isso. Isso também. Quem não tem isso aqui? Alguém veio buscar habilitação para ambulância? Eu aqui, moça. Aqui está. Eu menti. Hospital Geral de Springfield. Pet, os exames deram positivo. Digo, negativo. Sempre confundo os dois. Está ótima. Mas ainda sinto cheiro de fumaça. Que estranho. Eu também. Está sentindo algum cheiro, Selma? Não. Espera um pouco. Você está fumando? Isso mesmo. Estou sim. Parei só por 10 minutos antes de ter uma recaída. E aquele foi o melhor cigarro de toda a minha vida. Ah, eu nunca estive tão furiosa com você. Eu também. Isto aqui é um hospital. Se quer fumar, vá fazer isso nas escadas com os médicos. Condomínio Braços das Solteironas. Vou sentir tanto a sua falta. Deixa o Jub Jub. Tá. Pelo menos você ainda fuma. Eu detesto quando você e a Selma brigam. Eu também. E também odeio quando estão bem. Homer, por favor, seja agradável. A Patty é nossa hóspede. Por quanto tempo? Onde ela vai dormir? Em nosso sofá. Mas é onde fazemos as piadas de abertura. Viu? Está bem. Ela vai ficar com a neném. É, Maggie, parece que você e eu vamos ser colegas de cela. Não faço ideia do que a mamãe tamanho Gigi faz aqui. Ah, um bicho! Jô, Jô, tem um modelador de cachos quente. Segura! Mad, as crianças já estão dormindo e já levei o cachorro na rua. Só tá faltando uma coisinha só. Você ligou o alarme de segurança da casa? Ainda continua quebrado. Então vem aqui agora, meu bonitão. Mas o que é isso? Que barulho foi esse? É só minha irmã roncando. Ela tem muita gordura no nariz, mas isso não precisa estragar a nossa diversão. Capítulo 2. O bebê sumiu. Capítulo 3. Gambá em perigo. Tá legal. Me diga quem de vocês aqui sabe dirigir. E quem tá sóbrio. Ufa, graças a Deus pela Dorothy designada. Todo mundo já pra cama. Aqueles que precisam acordar mais cedo, durmam no topo da pilha. Aí, Brandine, eu trouxe um gambá pra gente. Você quer dar um nome pra ele antes ou depois de comermos? Durante. Beauregard, você foi promovido de protetor da minha família pra protetor desse gambá. Você é um bom garoto. Oi, amor. Que tal nós compensarmos por ontem à noite? Ah! Ah! Ah! Não olha pra mim! Mas você ocupa tudo! Monstro! Alvejante. Ah! Saia daqui! Vai embora! Graças a Deus, tô cego. Eu sou o próximo. Não! Ah! Por que isso? Eu fiz isso com amor, garoto. Ah, que tumulto é esse? Obrigado, pai. Tá tudo bem, filho. Obrigado, tá muito bem, obrigado. Filho, tá tudo obrigado, bem. Pai. Obrigado, tudo muito obrigado. Bem. Obrigado. Tá tudo bem, tudo bem. Tá bom, já chega. Pode tomar banho. Preciso de alguém para conversar. Ainda bem que tenho um passado cheio de homens solitários. Ex-maridos, ligando para Discostu. Discostu esqueceu de tu. Discostu ama Selma. Ai, Discostu precisa de antidepressivo. Quem estou enganando? A pessoa com quem eu devia estar conversando é aquela que sempre esteve ao meu lado. Que é meu cigarro. Pode esquecer sua irmã. Você tem a mim. Pelo resto de sua vida, eu serei a primeira coisa em sua mente toda manhã. E a última coisa que fará todas as noites. Parece que eu tenho uma escolha a fazer. Estou em seu cabelo. Escuta, quanto a hoje cedo, sinto muito por ter entrado sem bater. Sim. Então vou te falar uma coisa que eu nunca pensei que diria pra você. Uma coisa boa. Eu só implico com você porque tenho inveja do que a Madge tem com você. Eu só tenho a Selma e agora nem isso mais eu tenho. Eu esperei tanto tempo para que você abrisse uma janela de simpatia. Mas já chega. Janela fechada. Ai, que se dane. Eca, eca, eca, eca, eca, eca. O que veio fazer aqui? Eu vim me desculpar e quero que você saiba que eu parei de fumar pra valer. Parou de fumar por mim? Parei por nós. Na verdade, isso é mais egoísta, mas é muito bom de ouvir. Pronto, Maggie, jogue a bola pra mim. Jogue a bola. Tá legal, que tal eu jogar a bola? Tudo bem, vai aprender a fazer as coisas quando deixar de ser bebê. Capítulo 4. A volta de um herói. Vamos ver aqui. Temos torta crocante de gambá, gambá com cajus à la General Chang, espuma de gambá com redução de borsa marzupiar. Aí, guarda esse chiadinho pra frigideira. Capítulo 5. Que comece a batalha. Animal agindo como se fossem humanos. Oh, diabo, lá se foi a nossa janta. E eu já tinha até escolhido uma maravilhosa bebida para harmonizar tudo. Ela recebeu 91 pontos do Robert Parquímetro. Entusiasta do licor. Tá legal, crianças, o gambá já era. Mas agora vocês têm suas unhas para roerem. Sabe-se lá o que tem debaixo delas? Eu tenho pizza! Eu tenho cocô. Condomínio Braços das Solteironas. É bom ter você de volta, minha irmã. Fiz coisas das quais me arrependo depois que partiu. Você disse que era pra valer dessa vez. Eu só disse o que você queria ouvir. Discos, tu voltará para o Tinder. É bom estar de volta. Desde que parei de fumar, meu olfato voltou com força total. Hã? Quem diria que um pequeno apartamento com duas mulheres, um bebê e uma iguana poderia ser tão fedido? Cigarro? Sim. Agradeço ao cigarro e a você. Duas coisas que sempre estarão em meu coração. Isso é um final feliz? Provocativo. Cigarros doces. Paty e Selma, descansem em paz. Epílogo, e assim acabou a sociedade. Hoppy, você voltou! Aí, Brandini, traz o gambá chinês chiquetoso. Meu papagaio pode imitar pessoas, mas logo matuto? Essa não é uma loucura. Thank you.